quadro pintado de todos os tempos. Me fez voltar expondo na escrita pros posicionamentos. Não me ponha na panela do rap esquerdista. Eu sou a favor do fomizério, partidos comunistas, do socialismo. Só fica bonito em papéis. Cada vez que for implantar, usaram medidas cruéis. Os países africanos que não são democráticos são muito mais miseráveis dos que os dão anárquicos. Desde a União Soviética até a Coreia do Norte, sentenciaram oposicionistas com penas de morte. Che Guevara não é herói, Fidel não é exemplo, são os que já o modernos Maduro. Nesse tempo vou mago petista, marxista, cunho chavista, que destruiu com a Venezuela. Político estadista, e o que dizer dos nossos governos de esquerda? Odeiam o capitalismo, mas triplicaram suas riquezas. Com o discurso das minorias, proteção de pobres, cauterizaram as mentes, superlotaram os cofres, propagam suas falácias com certa eloquência. Mas no teor das suas palavras se revela a excrescência. O que aconteceu no Santander, numa, no Gay Museu, no filipeito do filme do deputado ateu. É uma ação controlada de uma agenda programada. Inversão de valores como marca registrada. É o decálogo de Lenin plantado à risca. É mais valia de Karl Marx, holocausto socialista. É Auschwitz de Hitler com ódio antissemita. Antônio Gramsci, nossa evolução marxista. É o decálogo de Lenin plantado à risca. É mais valia de Karl Marx, holocausto socialista. É Auschwitz de Hitler com ódio antissemita. Antônio Gramsci, nossa evolução marxista. É o marxismo cultural, os meios de comunicação, homossexualismo, feminismo em forma de novela de televisão, a implantação da pedofilia gradualmente sensibilizando a população que permanece dormente, erotizando crianças desde a primeira infância. Uma geração pervertida acha que isso é mudança, com o apoio do ECA, do MEC, da OP, com a omissão da CDF, avanços LGBT. Eu não sou homofóbico não, mas eu contesto a decisão do STF pra mudança de sexos, incentivos da lei Rouanet. Pra que está de TV que disputa essas verbas, porque não consegue se manter. É deprimente, a classe artística global são fingidores de emoção por um cunho capital, pregando não ao capitalismo e andando de Nike. Contraditórios ao extremo, só terão meu dislike. Reescrevendo a história através da doutrinação. Povo sem fonte, sem base, propensos à escravidão. A indústria do emburrecimento de que Paulo Freire aplaudido, que ploge em onde lava, que seu método de ensino. E como a árvore é conhecida pelos frutos, analfabetos funcionais é o que são. Nossos alunos, a ideologia de gênero não presta nem pra falar. Se é uma pseudociência nunca comprovada. Mulheres são mulheres do ventre ao fim da vida. Homens são homens também, com genéticas definidas anatomicamente, biologicamente, cientificamente. Qualquer parâmetro, corpo, alma e mente pode tentar deturpar a voz. Não se esqueçam que vocês estão na mão de quem consome. Fecharemos as cortinas, boca de inimiga televisiva, enquanto não virem nosso repúdio de milhões de dólares retidos. É o decálogo de Lenin plantado à risca. É mais valia de Karl Marx, holocausto socialista. É Auschwitz de Hitler com ódio antissemita. Antônio Gramsci, nossa evolução marxista. É o decálogo de Lenin plantado à risca. É mais valia de Karl Marx, holocausto socialista. É Auschwitz de Hitler com ódio antissemita. Antônio Gramsci, nossa evolução marxista. O show já terminou. É o decálogo de Lenin plantado à risca. É mais valia de Karl Marx, holocausto socialista. É Auschwitz de Hitler com ódio antissemita. Antônio Gramsci, nossa evolução marxista. É o decálogo de Lenin plantado à risca. É mais valia de Karl Marx, holocausto socialista. É Auschwitz de Hitler com ódio antissemita. Antônio Gramsci, nossa evolução marxista. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós uma verdade que insistimos em não ver.